Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Boa noite, meu querido, tudo bem? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo ok, empolgadíssimo com o programa. O seu entrevistado já está no ar, embora o Fufunha tenha feito uma confusão. Eu acho que eu teria que eu ter feito também. Eu estava muito empolgado, acho que não. Só passei informações práticas. Não é isso não. Você calcula o Fufunha, e o seu convidado não sabe, o desgraçado é gago para falar o nome dele, né? Clericunha, gente. Mas, meu amigo, ele chamou de todos os nomes que começavam com ser possíveis e mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam pelo nosso gago aqui. A gente já vai falar com ele, vamos ver se ele perdoa mesmo. Então, tá. Gente, é o seguinte, eu estou super empolgado. Nós temos o Clery Cunha, ele nasceu em Leopoldo de Bulhões, em uma cidade em Goiás. Na época ele nasceu, tinha cerca de 800 habitantes. Hoje é uma megalópole com quase 8.500 pessoas vivendo lá. Ele foi pioneiro na TV, onde ele trabalhou desde porteiro, mensageiro, na época, obviamente, TV preto e branco, acho que só existia na época, acho que era TV Tupi, Excelsior. Ele realizou alguns filmes popularíssimos depois, quando ele virou diretor, que ele também foi ator, mas ele realizou filmes como já diretor, filmes muito populares como Pensionato de Mulheres, A Pequena Órfã, Chumbo Quente, Eu Faço, Elas Sentem, Joelma, 23º Andar, que é provavelmente o filme dele mais famoso, O Rei da Boca. E assim, olha gente, é uma honra falar com ele, veteraníssimo, uma pessoa queridíssima, e a minha única preocupação é se vai ter tempo suficiente para tentar resumir uma vida tão diversa, com tantas com tantas experiências nesse tempo que a gente tem aqui, mas a gente vai fazer o possível. Queria dar as boas-vindas então ao Clery Cunha, tudo bem, querido? Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Showtime, um time de audiência aqui em Mipurro, em Porto Alegre, querido. Estou muito contente de falar com vocês, aos ouvintes do Showtime, que é líder de audiência. E a você, meu querido amigo Marco Antônio. Muito obrigado pela força, eu estou super bem, estou empolgadíssimo. A gente teve uma pré-conversa há uns dias atrás, aí eu me lembro que acho que 2 horas foi pouco. Então vou tentar colocar aqui, espremer em cerca de 30 minutos o nosso papo, tá, querido? Assim, me fala, por favor, vamos começar, apesar de aqui não ser de Ivan, vamos começar bem pelo início da coisa, tá? Eu sei que nasceste, já até citei, nasceste em Goiás. Por que teu interesse por cinema e TV? Me fala um pouquinho assim da tua história, sei lá, uma criança nessa cidade pequena e encantado com a sétima arte, encantado com as artes, assim. Me fala um pouco disso, pode ser? Claro, claro. Em São Paulo, Rio de Janeiro, como Porto Alegre, aliás, a casa de cinema aí é sensacional, eu sou fã. Aliás, parabenizamos meus amigos cineastas e radialistas também, como vocês são, a minha trajetória até hoje sempre foi convidada através do rádio, da televisão e principalmente do cinema. E, eu já assisti grandes, eu não tenho, eu sou fanático de cinema, né? Eu não deixo de ver a televisão e tem tão pouco o rádio, que eu também tive a minha... Isso eu comecei a minha trajetória profissional no rádio, você está entendendo, com um programa na Rádio América aqui em São Paulo, né? Quer dizer, foi, paralelo a isso, eu já estava na televisão também, né? Mas fiz Noite na América. Noite na América com um dos maiores ícones cantores negros que o Brasil todo aplaudiu. Por que chamava Noite na América? Porque o nome dele era Mário Marques Filho. Noite Ilustrada. Noite Ilustrada, por isso que... Isso aí. Rádio América. Grande sambista, poeta da noite, um cara sensacional. E depois se revelou um ator... Isso, no teu filme, até A Pequena Órfã. A gente já vai falar disso, aqui a gente tem muito parentes para abrir aqui, querido. Certo. Pode continuar, meu querido Marco Antônio. Querido, como é que foi então saindo de Leopoldo de Bulhões em Goiás e para chamada cidade grande, né, para São Paulo? Como é que foi isso, assim? Por que TV? Por que cinema? Isso que nisso me interessa. Bom, eu na realidade vim para cá com 7 anos. Meu pai tinha falecido, meu pai era militar. Fala um pouquinho mais alto, Fogli, tá? Isso foi decorrente. Eu perdi meu pai nessa época. Ah, tá. Meu pai era militar. Uhum. E então ele faleceu em Goiânia. Ele era delegado, que naquela época era força pública, não era nem ter polícia militar, né? Uhum. E ele anda, ele, as andanças, tanto é que meus irmãos, eu tenho dois paulistas, eu goiano, a outra irmã é mineira, porque ele viajava muito naquela época. Quem comandava essa parte da justiça e leis e tudo mais, delegados de polícia, era a polícia, força pública, né? Meu pai era... Sim, autoridade concentrada. Uhum. Quando ele faleceu em Goiânia, é claro, aí não tinha mais ambiente, já minha família morava aqui, eu vim para São Paulo e comecei a minha vida. Aí nessa época, já lá em Goiânia, já tinha os filmes seriados, né? E claro, eu cheguei aqui imediatamente, retomei as atividades da escola. Eu fui estudar em Sarmento, um colégio aqui no Brasil, fui criado entre o Brasil e Moca, que são dois bairros. Uhum. E descobri que na Praça Café, que era a Clóvis de Desilá, que não tem mais, hoje é uma praça só, existia dois cinemas com o título de Cine Santa Helena e o outro Cine Mundo. Querido, eu vou te pedir desculpa, só te interromper um pouquinho, querido. Só te interromper um pouquinho. Vou te pedir desculpa. Eu acho que não sei se é excesso de cera, apesar de eu ter ido no hospital esses dias. Eu estou te ouvindo para meio longe. Se puderes, assim, puder fala um pouquinho mais alto só, tá, querido? Eu posso falar assim. Isso, perfeito. Som, tá bom? Ótimo, ficou até sensual. Vamos lá, querido. Então, quando eu cheguei em São Paulo, com 7 anos, eu descobri um novo cinema que passava os filmes seriados. Minhoca, a Rainha da Selva, né? Que era um seriado. A Aranha Negra, eu sempre nunca esqueço desse personagem, que era um mocinho todo mascarado, uma capa negra. Não era o Homem-Aranha. Aranha Negra. Era o Aranha Negra. Então era uma capa negra, quadriculada de teia de aranha. Esse era um seriado assim incrível, Fantasma. Antes do cinema, na época, já tinha, né? Sim. Então, o Fantasma. E o que mais me impressionava era o Flash Gordon. Claro. Porque tinha televisão e tal. E nessa época, aqui em São Paulo, em 1950, já a Tupi já estava no ar. A pioneira Tupi. Pioneira. Então eu sempre fui ficcionado aos seriados, entendeu? O que mais me impressionava era o Flash Gordon, sem dúvida, a televisão, aquele espacial, aquele negócio todo. Claro, claro. E eu fui estudar nesse colégio e quem sentava do lado era um menino, como eu sabia, e o nome dele era Armando Parisi. Irmão do Zé Parisi, do Falcão Negro, né? Irmão do Falcão Negro, né? Do Zé Parisi. Não, quem era meu colega de aula, chamava Armando Parisi. Sim, mas irmão do Zé Parisi, que interpretava o Falcão Negro, né? Ele era o famoso, claro. Famoso José Parisi, o Falcão Negro, primeiro herói. E logo em seguida, que já estava o Canal 7 também, aí foi uma febre, aí o Aires Campos, ele, José Parisi, era o Falcão Negro na Tupi, e o Aires Campos era o famoso Capitão 7, claro, na TV Record. Isso aí. Então, essa ligação foi assim, uma coisa fantástica. E eu queria saber, porque naquela época, a televisão, no início, os bares, todo mundo via, tinha os televizinhos que queriam ver, claro, os direitos de nascer, tal. E eu ficava fascinado de onde é que produz, onde é a Tupi. Aí o Armando, que era meu colega, falou, o meu irmão é o Falcão dele. Ninguém acreditava que ele era o irmão do Falcão dele. E ele morava no Sumaré. Aquela época todos moravam no Sumaré, porque não já era ao vivo, né? Uhum. Então eu trabalhava no Banco Auxiliar de São Paulo. Foi meu primeiro emprego, eu era office boy. Mas aí quando eu vi, eu falei, ninguém acreditava que o Falcão Negro era irmão do Armando. Eu falei, então você, eu morava na rua Coimbra, no Brás, aí o que acontece? Eu falei, então meu irmão vem ver minha mãe e você fica, vai domingo na minha casa. Aí não deu outra. Eu fascinado, falei, porque eu vou ver um herói de verdade, né? Que legal, que legal. E aí eu vi, a partir daí, acabou o meu emprego, né? Acabou. Eu simplesmente fui para o Sumaré, descobri e fiquei lá. Quando, de tanto perturbar o nosso Falcão Negro, entendi. O Cassiano Gasolino falou, olha garoto, vai para estudar, você todo dia vem aqui. Aí veio o parceiro Cassiano Gasolino Mendes. E falou, o que está acontecendo aí? Não, esse garoto é amigo do meu irmão e ele quer. Aí eu fui direto, eu quero trabalhar na televisão. Aí eles deram risada da minha impetuosidade. Uhum. E falou, olha, garoto, o que você fazia? Ele era office boy, ótimo, então você vai ficar aqui na portaria, você pega essas correspondências e vai levar na maquiagem. Entendi. E foi assim. E você vai ganhar um cachezinho aí, tá bom? Maravilha, né? Tá, Mas deixa eu interromper uma coisinha, Clery. Assim, só pulando um pouquinho. E como é que foi? Claro que muita gente da TV trabalhava em cinema e vice-versa. Mas me fala da tua passagem daí para cinema, porque eu me lembro já teres comentado em outras entrevistas, né, daquele ucraniano, do Konstantin Tchatchenko. Né? Ele fotografou um filme que eu até nunca consegui ver, porque achei que é Armas da Vingança, com um diretor que eu adoro, Carlos Coimbra. Né? Claro, e eu sempre fizesse participação como ator num filme do Carlos Coimbra, se eu não me engano, é aquele Lampião, acho que o Rei do Cangaço, com o Leonardo Vilar, acho. Foi. Não, então, dessa passagem minha de televisão, aí eu fui pro Canal 2, que naquela época não era da Fundação Padre Anchieta, era das emissoras associadas. Aí eu fui transferido da Tupi para lá. Entendi. E aí eu já fui assistente de estúdio. O Hélio Souto tinha um programa lá na TV Cultura chamado... O galã Hélio Souto, né? É, Hélio Souto, famoso galã da época, né? Aham. E aí ele era muito amigo do Konstantin Tchatchenko, que estava dirigindo a Armas da Vingança. Uhum. E eu fiquei fascinado, e foi quando eu conheci o Konstantin, que ele ia produzir Idílio Proibido, entendeu? Uhum. E foi o meu passo para o cinema. Eu fui contratado como assistente de direção desse filme. Foi o primeiro. Ah, já? Assistente de direção? Mas antes disso, eu tinha feito 4 filmes como assistente de direção. Entendi. Foi o Mulheres Amam por Conveniência, do Roberto Mauro. Uhum. Foi do Constantino Maridos em Férias. Uhum. E depois foi um... Qual é o outro? Foi mais uns 3. Aí, no embalo da Rua do Triunfo, começou a... Claro, da Boca, a chamada Boca do Lixo. Do Águias de Fogo, do Vigilante Rodoviário. Claro, trabalhaste também com Ari Fernandes, né? Trabalhaste com Ari Fernandes, do Vigilante Rodoviário também. Foi, Ari Fernandes. Sim. E nessa época, eu já estava já entrosado, e eu não, claro, essa oportunidade que eu peguei de unha para mim entrar no cinema. Entendi. E depois disso, eu fui dirigir o meu primeiro, depois do Armas da Vingança, não, do Vídeo Proibido, eu fiz mais, convidar o Disquite, o Constantino, o Cláudio Cunha, entendeu? Uhum. E aí Cláudio Cunha. A minha primeira direção foi em 1972, com Os Desclassificados, com a Geração Fom, inclusive com o Hélio Souto, né? Me diz uma coisinha, querido. Eu vou ter que, de vez em quando eu vou te interromper, tá? Que tem coisinhas para perguntar aqui. Por acaso, eu fui apresentado há uns, sei lá, uns 30 anos a carreira do Konstantin Tchatchenko, grande fotógrafo e também eventual diretor, pelo um filme que foi, acho que o primeiro filme que o Dedé Santana fez com o Renato Aragão, que era Ilha dos Paqueras. Trabalhaste nesse filme também, que ele fotografou ou não? Ilha dos Tartarugas, é a direção do Fausto Mansur. Isso, trabalhaste nesse filme também ou não? É, não. Ah, tá. Na verdade, eu já tava, eu nunca parei com televisão também, eu estava na TV Excelsior. Quem fez a produção desse filme foi a Tereza Sodreco, foi a estreia do Renato Aragão. Isso, Renato Aragão e Dedé Santana. Né? Isso aí. Querido, me diz uma coisa. Desculpa, tá? Não quero ser grosso, mas é que a gente tem muita coisa, vou ter que te interromper de vez em quando, pode ser? Claro. Tá. Querido, é o seguinte, ó. Vamos passar para daqui a minha intro à tua carreira, tá? Foi o Joelma, mas eu queria falar primeiro de um filme de 73 chamado A Pequena Órfã, né, que é com o Dionísio Azevedo, com a Patrícia Aires, né, que foi baseado numa novela da Excelsior. Né. E eu fui assistente do Dionísio Azevedo nessa novela que era preto e branco, depois vendido para Globo. Que era o Dionísio Azevedo e a Patrícia Aires. Querido, Falquinho, a Patrícia Aires, só para te informar, falei com ela, tá? Ela mandou um recadinho pra ti, tá? A Patrícia Aires tinha, acho, cerca de 5 anos quando fez o filme, né? E ela mandou dizer o seguinte, manda um grande beijo ao Clery, manda um grande abraço e um beijo pra ele, pois ele fez parte da minha história, tá? Ela mandou dizer isso pra ti, tá? Poxa, Patrícia Aires, eu fico até sensibilizado porque ela ficou arredia nesses anos todos, né? A Patrícia Henrique, ela trabalha com doces, né? E daí eu entrei em contato com ela, ela te mandou esse recado de novo, né? Repetindo, manda um grande abraço a ele e um beijo, pois ele faz parte da minha história. Obrigado, tá? Eu fiquei muito sensibilizado porque ela fez parte desse grande sucesso, porque eu ganhei o melhor filme adaptado, foi uma novela, com o Dionísio e ela, como o melhor filme do Festival de Cinema de Resende, em 1974. Isso, e o filme, essa, o filme é super popular, foi super popular Noite em vídeo Ilustrada, também. O Noite Ilustrada estreou nesse filme. Isso, o Noite Ilustrada, para o pessoal que gosta da carreira dele, depois a gente vai tocar até, depois da entrevista acabar, a gente vai tocar músicas e até vai ter algo do Noite Ilustrada aqui. E é só o seguinte, eu gosto muito desse filme porque ele me lembra, sabe qual filme, meio espírito, aquele Marcelino Panevino. Marcelino Panevino. Isso, me lembra muito com o Pablito Calvo, como se em vez do Pablito Calvo fosse a Patrícia Aires, e ela está muito bem dirigida no filme. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado. E é isso, depois aí, hoje já estou com quase 20 longas, né? E terminei, a minha querida esposa, Fabi Oliveira, vai falar depois, se você quiser, do filme que vai ser lançado agora, Café com Canela e Cinema. Que tem Davi Cardoso, tem o Carlinhos Aguiar, e um elenco maravilhoso. Mas isso pode ser comigo, depois a gente se fala. Sim, guarda essa informação aí, que a gente quer voltar a citá-la no final da entrevista, tá? Deixa eu perguntar o seguinte, isso, vamos para o Pensionato de Mulheres, né? Que o pessoal que não viu, é um filme também foi super popular, é um drama com vários protagonistas e falando da vida de cada uma, ou seja, não tem meio que uma protagonista só. Até super ambiciosa a estrutura do roteiro por causa disso. Por sinal, a gente entrevistou há uns 2 anos o maior cartazista brasileiro, né? O artista plástico Benício, deve ser um dos 5 cartazes que ele fez favoritos para filmes nacionais. Eu acho o cartaz lindíssimo, do Pensionato de Mulheres. E, mais um pouquinho também aqui, só para te dizer, a Lisa Vieira mandou um super beijo para ti, tá? Legal, Guilherme Ramos, foi a Lisa Vieira, foi a Guta que trabalhava com o Sargento, ela foi esposa do Mussum, né? Então, te mandou um grande beijo quando ela ficou sabendo que a Liana Duval, a Rutineia de Moraes. Isso. Que grande atriz, né? Isso. Tá de vilã no filme até, né? Ela tá meio de vilã, a Rutineia de Moraes tá até meio de vilã no filme. É verdade. Isso. Mas o Pensionato me deu uma grande satisfação, porque uma história urbana, e isso acontece até hoje, nos dias de hoje, uma menina do interior que vem para uma grande capital, à procura de um Eldorado que não existe, e dá de cara com a realidade cruel da cidade grande. Do outro lado, né? Essa foi uma experiência muito, muito interessante e de grande repercussão. Isso, vamos ver agora uma comédia erótica fizesse, que é com Antônio Fagundes, com a belíssima Magritte Sider. Magritte. E eu faço, elas sentem. Fala um pouco como é que foi que aconteceu esse projeto, esse filme. Olha, eu fui muito... Os Irmãos Costa, um clássico de Horácio Dumas, não é verdade? Que todo mundo conhece. Isso me impressionou na minha época de garoto, do Irmãos Costa, que eram gêmeos. A história todo mundo conhece, nem todo mundo, mas é uma história que um sentia a reação do outro, né? São gêmeos. Eu falei, puxa, se fosse ao contrário, daria uma ótima comédia. E foi essa ideia assim, que legal. Deu. Dois irmãos gêmeos, um homem e uma mulher, que foi um dos primeiros filmes do Fagundes, quer dizer, o Fagundes estourou no cinema, né? E aí o Oswaldo Massaí falou, olha, a incrível coincidência não vai vender, que naquela época estava assim, o roubo das calcinhas, que fechou a porra no Brasil. Você colocar um título, como é que eu posso dizer assim, malicioso. É, mais comercial. Eu briguei com o produtor, e o Massaí falou, olha... Ele colocou, eu faço, elas sentem, porque ele sente reações femininas e elas masculinas, depende do grau emotivo de cada um. Claro. E no final eles se encontram. E claro. Isso é difícil em xipófagos, porque eles são separados, eles não são totalmente xipófagos, eles eram unidos pelo quadril, os quadris, né, entendeu? E a história é uma comédia. E foi um grande sucesso. O Fagundes. Na época, bom, ele disparou, né? O Fagundes, nossa... Ele... Foi um dos maiores sucessos de bilheteria, acho que do ano, né? Depende, acho que uma das cinco maiores bilheterias do ano. Foi, uma das cinco maiores bilheterias do ano. Aliás, graças a Deus, eu levei muito a sério a minha carreira, principalmente de roteiro, essas coisas todas, né? Claro. E isso me deu um respaldo muito grande. E eles falam, pô, o Felipe Cunha gosta muito de policial, isso porque na televisão eu participava muito, eu tive um programa chamado Juventude Sem Rumo, no Canal 2, que era fatos de uma juventude sem eira nem beira, ou seja, o título já, definição, era histórias policiais envolvendo a juventude. Isso me marcou muito, tanto é que eu gosto muito do gênero, eu fiz o Outro Lado do Crime, que é uma história real do livro. Eu já ia te perguntar. Está lendo mente, querido. Estás lendo mente. Vamos então, já que desce essa deixa, eu ia te perguntar sobre... muita gente não sabe até que o Aqui Agora fosse um dos criadores daquele telejornal. Né? E antes tinha trabalhado, obviamente, com o Gil Gomes, né? Com aquele estilo dele super marcante, no filme O Outro Lado do Crime. Se eu não me engano, é também com José Legói, não é? Com José Lugói e a Liana Duval. Eu vi faz muito tempo. E o Gil Gomes, eu levei ele para Aqui Agora, eu era um dos diretores, e o Jacinto Figueira Júnior também, que nós começamos junto no Canal 2. Sim, o Jacinto era o Homem de Sapato Branco, né? Isso, Fala um pouco da tua experiência nesse filme, que também foi tão popular, pelo menos em vídeo, eu me lembro quando foi lançado em vídeo, foi super popular. Eu tive essa incursão e... Eu fiz depois para a televisão O Crime da Rua Cuba, entendeu? E depois eu também fiz um filme com o fundador da Rota, que foi o deputado Kontilowski, chamado Matar ou Morrer. E o Rei da Boca, que retratou a história de um bandido real. Também vou falar, calma, querido, também vou falar desse filme. Mas vamos ver O Outro Lado do Crime. Como é que foi a recepção na época que o filme foi lançado? Fantástico, porque ninguém conhecia o Gil Gomes, voz e a repercussão radiofônica que ele atingiu assim, uma audiência espetacular, né? Mas ninguém, ele não dava entrevista, então todo mundo, quando eu lancei a história, que era uma história real, e ele participa do início, meio e fim, era uma história que ele participou, entendeu? Aí estourou no cinema, fazia filme, maravilha. Fantástico. Isso. Querido, agora sim, trabalhaste em vários gêneros, né? E um filme teu, olha só, eu fui de um coral em 78, 79, tá? E eu nunca vou esquecer que eu estava em 78 em Guarapuava, tá? No Paraná. Foi pelo interior todo, me lembro que tinha Guarapuava, tinha Marechal Rondon, e numa dessas cidades que eu fui, eu me lembro me chamando a atenção um cartaz de um filme que eu só vi depois. E é um filme que durante anos eu não sabia que era teu. O filme Chumbo Quente, né? Para o pessoal que não viu, é com o astro Léo Canhoto, né? E o filme é meio, se me permite fazer uma comparação aqui, parece aqueles filmes meio do Enzo Barbone, do Sérgio Corbucci, que eles fizeram com o Terence Hill e o Bud Spencer. Tem um clima meio Trinity, assim, eu me lembro. É verdade. O Léo Canhoto, ele fazia todas as parafernálias baseado no Terence Hill então não tô tão louco. Bud Spencer. E ele fazia isso nos circos e tal, nos teatros, o violão que atira, baú que atira, muleta que atira. Era um negócio ao vivo. Então, quando eu vi isso, eu falei, e fora do talento deles, eles eram, nossa, até hoje, o Léo Canhoto, que é o compositor, todos os grandes, até por isso que tinha louco, gravou o Léo Canhoto, entendeu? Todo mundo gravou. E eles tiveram uma fase assim, e quando eu vi isso, falei, isso dá um filme. E não deu outra, estourou também. Foi uma experiência rural, primeira e única, né? Foi uma comédia rural. Quase todos os gêneros. Sim, lembrava até um pouquinho, se me permite, também lembrar um pouquinho algumas aventuras dos anos 70, dessa mesma época, do Teixeirinha que ele fez aqui no Rio Grande do Sul. O Teixeirinha, minha querida Fabio Oliveira, a esposa dele, Fabio Oliveira, é gaúcha, gente. É, aqui está a coisa tá, ainda em família, ainda. Mas tem até uma. Ela está batalhando para ver se a gente faz uma homenagem. O Durval Garcia, que é aí. Claro. Que se deram, por exemplo. O Durval está rodando a guerra. Melhores filmes. Fala para o Durval, que eu sou fã de carteirinha dele, viu? Que legal. Mas a gente vai tentar fazer uma homenagem para o Teixeirinha, viu? Que bacana. Que bacana, querido. Depois, uma hora, você falar com ela, você vai ver, tá? Maravilha, maravilha. Querida, é um projeto muito maravilhoso, tá bom? Sim, sim. Vamos agora, né? Pro, de repente, um filme esse teu que tem maior repercussão internacional, que é um filme eu conheci até através do... Quando era TVS, ainda TV Estúdios, eu vi, sei lá, uns 30 anos, fiquei traumatizado, revi há uns dois anos, olha, a pessoa tem que usar a fralda geriátrica, porque é apavorante mesmo, que é o Joelma, no bom sentido, Joelma, 23º andar. Fala um pouquinho da tua experiência, porque uma coisa que me chama muita atenção nesse filme é que intercalam cenas, obviamente, com atores, né, até a Beth Goulart está brilhante no filme, e também cenas documentais. E, normalmente, quando se faz essa mistura, né, a diferença no grão da película com outra imagem, ela muda. Então, normalmente, a pessoa saca. Ah, agora vai uma cena documental. E esse teu filme, na boa, não se nota isso. Né? As partes recriadas e as partes documentais são perfeitas. Então, me fala um pouquinho do teu relacionamento com o grande, lendário, falecido Cláudio Portioli, que foi diretor de fotografia, e teu trabalho nesse filme, pode ser? Sim, Cláudio Portioli é um mito da direção de fotografia. Olha, esse, o Joelma, 23º andar, eu costumo dizer realmente é isso, a minha vida se divide em realizações, tanto na televisão como no cinema, como um dos desafios mais incríveis que apareceu na minha vida. Antes e depois, o Clericu divide, antes e depois do Joelma. Uma porque eu tive o prazer de ter um contato quase de 10 dias com um homem maravilhoso que é o Chico Xavier. E ele falou, Clery, eu não posso ser ator. Eu tenho a permissão. Tanto é que ele falou para mim, olha, eu tenho que pedir permissão, porque quando ele fez a primeira versão da viagem pela Tupi, ele falou para mim, eu fui castigado, porque aí, agora nesse filme, porque é baseado em 6 personagens que perderam a vida no Joelma. E o livro era Somos 6, né? Não, o livro chama Somos 6. Isso, Somos 6, depois o livro. Seis histórias, entendeu? Foi o lançamento da Beth Goulart no cinema, ela não parou nunca mais. Ela já fazia televisão, já fazia teatro com a família, com o Paulo Goulart, com o Sete e tal. E a Beth, ela entrou e toda a família, né, realmente ficou assim, extasiado pelo... E o Joelma me marcou no mundo, porque ele foi exibido, ele ficou um cult. E eu tenho uma cópia, te prometi, eu vou te enviar para você, tá bom? É maravilha, vai ser uma honra, uau, vai ser uma honra. Mas me fala uma coisa, eu sei que pelo menos eras ateu. Como é que foi para um ateu fazer um filme que tem uma pegada espiritual tão forte? Como é que foi assim, a tua vida mudou assim, a forma de tu encarar, de repente, a religiosidade mudou depois de tu encarar esse projeto? O Portioli? Não, a tua vida. A minha vida? És ateu, pelo menos eras. Eu queria saber como é que foi quando tu encaraste esse projeto do Joelma. Olha, como é que foi? Eu trabalhei em jornalismo, e o Souza Lima, que foi o produtor, ele teve a sorte de estar fazendo um documentário sobre a extinção do teatro de revistas em São Paulo, e ali na Angabaú, até hoje tem o terminal. Ali existia um teatro de alumínio, que era sócia Bercy Gonçalves, o Costinha, e era um teatro para ficar um ano, ele ficou quase 4 anos, que era original um teatro de alumínio. Era no começo da 23 de maio, entendeu? E quando ele foi fazer, gravamos no estúdio, ele rompeu, e ele estava com câmera 16mm, entendeu? Então foi uma coisa... Quando ele tinha esse material, que eu li o livro Somos Seis, eu falei, meu Deus, aí foi uma experiência fantástica, porque era 16mm, eu estava filmando em 35, precisei de fazer uma adaptação, eu e o Portioli, fantástica, eu tive que filmar com 5 câmeras 16 para intercalar. Os bombeiros na época eram uniforme, eles fizeram uma confecção de fardas, os carros não eram o mesmo. E eu tive a grata satisfação de ter essa luz para conseguir esse efeito que você viu. Foi um trabalho que mobilizou altos técnicos da época para ter aquela veracidade que você viu, câmera tremida. Quando nós iniciamos a montagem, eu, Portioli, foi o resultado até hoje. Ela foi para os Estados Unidos, foi para o mundo, entendeu? E o Joelma, ele está até hoje. Eu não paro, foi o maior desafio da minha vida. Os efeitos de maquiagem são perfeitos também. Eu me lembro, eu fiquei realmente assombrado com o filme, né? Um filme muito intenso, e a Beth Clark é excepcional, né? É incrível. Olha, vou dizer uma coisa para você. Para você encaixar o que foi feito, eu tive que contar com uma legião de técnicos, o que saiu até hoje. O Celton Mello fez agora uma série para a Globo aí, do desabamento do... É muito difícil você encaixar, certamente. Foi um ano, quase 2 anos de trabalho com o Joelma, mas valeu a pena. Uau. E vamos agora, se não for abuso, passar pro filme O Rei da Boca, né, com o Roberto Bonfim. Tem uma pessoa também, deixa eu abrir um parênteses aqui, uma pessoa que é ator, que é multitalentoso na boca, o Jesse James Costa, que ele foi até assistente, foi diretor de produção, também foi ator teu, e ele tá no Rei da Boca, né? Ele trabalhou no Rei da Boca. Se você pegar, ele não tá entre nós, ele tá no andar de cima, mas... Ele foi, tanto na televisão quanto no cinema, se você ver o currículo dele, ele bate comigo, que nós iniciamos praticamente, ele foi o meu parceiro, o meu companheiro, em tudo, em ideias, ele só não dirigiu, mas ele era um diretor de produção, ator, ele produtor, ele fez com o Jorgette de Jogo Duro, ele fez com o Pio Zamuni, que dirigiu o Mazzaropi, o Sertanejo, fora disso, ele ganhou... Ele, com o Jogo Duro, o Tiquito de Ouro, você entendeu? Com o Homem da Capa Preta, que estava o José Wilson. O Jesse foi uma figura que realmente ele morreu precocemente. Pois é, e o Rei da Boca, né, é um filme que eu gosto bastante, é com o pessoal que não vê, com o Roberto Bonfim, e com uma das mulheres que eu acho das mulheres mais lindas que já apareceram na TV ou no cinema, né, Dalileia Ayala. Me fala um pouquinho do trabalho do Rei da Boca, pode ser? Ô, Batatório, você é o cara, hein, meu? Olha, a Dalileia fez uma participação até pequena, mais de uma categoria, como ela sempre foi. Inclusive, ela está agora num projeto nosso aí, legal. Deixa eu te falar uma coisa, o Rei da Boca, também, eu acredito o seguinte, ele retratou uma época que eu não fiz um livro mais tão fiel, e o Bonfim, a interpretação dele magistral, Até hoje ele fala, puxa vida, mas que coisa, vamos fazer o Rei da Boca 2. Não dava porque realmente a história, eu suguei tudo, eu misturei atores, atrizes com trombadinhas, trombador, meretriz, de verdade, com Alberto Jogel, Zita Maio, junto com o pessoal, a fauna da boca, né? Sim, ou seja, atores profissionais e não profissionais interagindo, né? Exatamente. Tá. E uma coisa, só uma coisa que eu precisava, só aqui na minha cabeça aqui, se eu te perguntar sobre o Joelma, só voltando um pouquinho pro Joelma, desculpa a confusão assim, tá? Eu voltar ali. Mas assim, normalmente quando filmes assim que são realizados sobre casos sobrenaturais, desde, por exemplo, eu me lembro de vários temas, várias matérias falando sobre, por exemplo, Poltergeist, né? Me fala um pouquinho se houve, ou se pudesse contar algum episódio que daqui a pouco aconteceu, enquanto vocês faziam o Joel, uma 23º andar, de alguma coisa sem explicação. Algumas coisas que vocês, uau, o que está acontecendo que não era para rolar isso? Olha, aqui são incrédulos. Eu não, eu respeito todas as religiões, acredito plenamente em Deus. E eu sou um catecista hoje, porque eu acredito na vida após a morte. Quem lê esse livro, entendeu? Vai ver isso. Quando nós fomos filmar em Uberaba, O Chico Xavier, lá em Uberaba, em Minas Gerais, tá? Minas Gerais. O Chico, ele falou assim, olha, eu não posso, eu vou fazer um trabalho. Eu tinha filmado ele, exterior, Uberaba, ele dando tudo isso, mas no centro era de verdade. Então, claro, não foi de verdade tudo, ele não podia fazer. Então, aconteceu vários fenômenos paranormais, como diz, e espirituais, porque quem não acredita é paranormal. Conta um desses, assim, conta um desses rapidinho pra gente arrepiar aqui. O Cláudio Porcel, que lá tem mais ou menos 150 metros, o centro é pequeno. O Porcel falou, olha, para lá dar luz e sombra é o seguinte, vão colocar 2.500 nas laterais e 2.000 cruzando a luz. Iluminação, é o mínimo, mesmo assim, precisa revelar isso na líder a 500 asas, porque senão vai ficar granulado. Claro, ou seja, como tinha pouca iluminação, ia ter que ampliar. O Portioli é ateu, né? Não acreditava em nada. Ele mudou a vida totalmente depois disso, porque foi um negócio que nem os técnicos acreditavam. Então, o que acontece? Começamos a filmar a Liana Duval, os atores, e correndo mesmo a sessão. Quando começou, 5 minutos, o Chico parou e veio um anúncio. A gente estava com a câmera no meio do centro. E assim, aos responsáveis pelo filme, estava o produtor, né, o Souza Lima, eu e a equipe, o Portioli. Ele falou, olha, por favor, desligue, eu nunca esqueço isso, desligue esses dois holofotes mais fortes, porque está atrapalhando os trabalhos. O Portioli chegou e falou para mim, queria, bom, agora eu vou tomar meu uísque, porque você sabe que acabou a filmagem. Ou seja, ele sabia que quando fosse revelado ia ficar muito escuro, né? Não tinha, tecnicamente impossível. Sim. Certo? Desligando esses 2.000, não ia aparecer nada. Claro. Aí eu escrevi assim, sem esses dois holofotes, olha, é impossível continuar o trabalho. Não, vai atrapalhar tudo, porque não vai aparecer quase nada. Voltou para mais 2 minutos. Veio a resposta. Pode desligar. Aí o Portioli chegou para mim. Falou, eu admiro você, que se deba de televisão. Você sabe que não tem luz. Ô, seu Galinho, é o seguinte, ó, eu vou para o hotel. Fica aí com o meu assistente e faça o que vocês quiserem. Eu já tinha filmado o pessoal chegando e tal, ali andando igual os atores, né? E a Beth foi no... Olha, vou te falar uma coisa. O Portioli foi embora, bravo. E eu olhei para o Souza e falei, vamos filmar. Você não acredita, a gente tinha que enviar para a Liga para depois ver o campeão. Para o laboratório revelar o filme, claro. Eu até hoje desafio qualquer técnico de laboratório, porque o filme está aí, não sou eu que estou falando. É uma fotografia lindíssima, uma luz que nunca o Portioli caiu duro. Nós estávamos na Liga e falou, eu não fiz essa luz. Acredite, meu Deus, quem quiser. Meu Deus. Desafio qualquer técnico para provar o contrário, porque na Liga os caras não acreditaram. Uau. Uau. É verdade, foi um dos fenômenos. Não, acredito. Ó, gente, o Portioli, a gente está citando também, por exemplo, fez fotografia de muitos longas, vários do Davi Cardoso. Ele fez a fotografia também do filme do Guilherme de Almeida Prado, Dama do Cine Xangai. Também, por exemplo, Palácio de Vênus, do Di Fraga, que é um filme que eu adoro. Tá? Querido, então assim, já que a gente está chegando mais para o final, eu vou te pedir o seguinte: só fala então desses projetos teus, que, com a tua esposa e tudo mais, que logo vão estar aí disponibilizados para o grande público, pode ser? Olha, nós temos a peça agora do Cine Clube Show, já faz há um ano, já 3 anos, no Cine Olido, no centro de São Paulo, preservando a memória de todos os tempos dos filmes nacionais. Por exemplo, nós vimos O Palhaço, do Celton Mello, em contrapartida, Veredas da Salvação, do Anselmo. Se faz um debate, isso está tendo uma repercussão muito grande. E maravilha. Terminamos agora o café com Cinema e Canela, que tem o Davi Cardoso, tem o Carlinhos Aguiar, tem um elenco que, ela, se você quiser no final falar com ela, tudo bem, será um prazer que ela está do meu lado, para falar desses eventos do Cine Clube Show, que agora está completando o Cine Olido, 60 anos de cinema, e nós vamos exibir agora, em comemoração, agora no próximo mês, é o filme que estreou o cinema, que é um berço dos grandes lançamentos do cinema nacional, que é Tarde Demais para Esquecer, com Gary Grant e a Deborah Kerr, que é um clássico americano. Todos os saudosistas lembram desse filme, e vai ter um debate com historiadores, então vai ter coquetel. Você está convidado, tá bom, querido? Maravilha, querido, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te agradecer, então só vamos, a gente nunca fez isso, mas só passar bem rapidinho, só para ela, tipo assim, falar, tipo assim, a data de exibição disso e quando vai ser lançado o longa de vocês, longa? Esse, com o Davi. Isso, pode passar para ela, então? Um ping-pong, atenção, agora vocês vão ver a coisa mais linda, mais cheia de graça que é essa cultura. Querido, um grande abraço, obrigado, Cleire. Falar com ela bem rapidinho, tá? Segura aí, Marco Antônio. Tá, um grande abraço, querido. Oi, Marco. Oi, querida, tudo bem? Fala assim, querida, que a gente nunca fez... Eu sou gaúcha, né? Sim. De Caçapava do Sul, segunda capital da Farroupilha, minha irmã, um grande beijo a todos. É muito saudosa, né? Mas é muita emoção. Muito obrigada pelo carinho. Não, querida, a gente nunca quis isso passar para outra pessoa, é ao vivo, né? Então eu tô meio nervoso. Mas, querida, passa assim, só resume. Só resume. Bem breve, né? Porque como é ao vivo, eu sei, tem um tempinho. O Cine Clube Show já falou, né? Uhum. No Centro Cultural Lido. Inclusive, mês de julho, nós vamos fazer uma homenagem ao Chico Anísio, o último filme que ele participou. Que maravilha. E o Nelson Xavier. Nós temos uma grande programação. Uau. No final do ano, homenagem também aos profissionais e pioneiros da Companhia Cinematográfica Veracruz, que já Veracruz, no ano passado. Esse ano vamos dar uma continuidade, assim, um evento muito bonito, junto com a Secretaria de Cultura, né? Nosso secretário hoje é André Su, que é fantástico, fez um belo trabalho no MIS, e agora está fazendo a cultura. E nós estamos com café com Cinema e Canela, que ele já falou, Davi Cardoso, Noé Pini, tem o Carlinhos Aguiar, né, fazendo uma grande participação, nosso querido. O Luiz Gonzaga, diretor, vai falar, vai ser uma homenagem desde a Vera Cruz, a todo o cinema paulista. E quando é que vai ser exibido, querida? Quando é que vai ser exibido? Já tem data certa ou não? Estamos finalizando a dublagem. Estava conversando com você, entramos na edição, depois tem toda a mixagem e o tratamento de imagem. Eu acredito que até outubro, novembro, uau, a gente conseguiu fazer uma apresentação especial, e depois eu quero colocar nos festivais, inclusive no Festival de Gramado, que já deve ter iniciado, né? Aham, tá. E uma coisa, querida, tem algum site, um blog, ou no Facebook, as pessoas possam encontrar, tipo assim, algo que fala da carreira do Cleire e que possa encontrar essas informações? Tem alguma coisa que concentre isso ou não? Tem o Cleire Cunha no Facebook, né, oficial. E tem o Cine Clube Show. Cine Clube Show, também a página no Facebook. Tá bom. Querida, tá, muito obrigado pela tua participação especialíssima. Passa pro teu marido, pode ser? Só queria me despedir dele, pode ser? Tá bom, um grande beijo. Beijo, querida, valeu. Tá bom, tchau, um beijo. Tchau, tchau. Alô, é? Alô, Fleury? Não, acho que caiu. Caiu, tá, não, tudo bem. Então, caiu. Mas igual, a gente conversou com os dois, não está mais na conexão, né? Podemos ir para a garimpagem, podemos, então? Podemos, ele não está mais conectado, tá, não. Não, tudo bem. Igual a gente já tinha se despedido dele, mas eu ia dar mais um tchau. Mas, querido, então, já que está correndo contra o tempo, vamos então para a seleção musical. Hoje está bem interessante, com um monte de raridades. Ano 50, por favor. I give myself very good advice, but I very seldom follow it. That explains the trouble that I'm always in. Be patient is very good advice, but the waiting makes me curious, and I love the change should something strange begin. I'm sure that I know right from wrong, and I have the best intention. Life should be such a merry song, but there is where I give myself very good advice, but I very seldom follow it. Will I ever learn to do the things I sure? I'm sure that I know right from wrong, and I have the best intentions. Life should be such a merry song, but there is where very good advice, but I very seldom follow it. Will I ever learn to do the things I should? Marco Antônio. E aí, obrigado. Essa canção é de 51, o nome é Very Good Advice, ou seja, ótimo conselho. Intérprete é um trio de irmãs, as Dinning Sisters. A canção é de 51. O grande hit delas, que estava estourado nos anos 50 nas paradas nos Estados Unidos, foi Brazil, ou seja, na verdade, Aquarela do Brasil, uma versão bem assim, se fosse filme, teria papagaio, arara, sabe, aquele lance muito tropical, sabe o que a gente, né, tá entendendo, né, querida? Essa até a Very Good Advice, que eu acho interessante, é que, pode ver, ela tem uma pegadinha meio, sabe de quê? De Havaí, pode ver com as guitarras, né, quer dizer, eu tava já aqui meio que ensaiando uma rula-rula, de qualquer forma, falar delas, as Dinning Sisters é Ginger, Ginger, Jean e Lou. A Ginger e a Jean eram gêmeas. Elas nasceram na cidade de Caldwell, no Texas, na década de 20, e elas começaram cantando em coro de igreja presbiteriana. Elas aparecem num desenho animado, até eles feitos para a política de boa vizinhança, né, um desenho animado do final da década de 40, chamado Blame It on the Samba, ou seja, Culpe o Samba. É uma animação com o Zé Carioca, o Pato Donald, de 48. Né? E também elas podem ser vistas cantando num filme chamado Texas Jamboree, que é um faroeste musical também do final da década de 40. Então vamos tocar um trechinho aí do Aquarela do Brasil em inglês, vamos ver? Brasil, my Brazil that I knew, where I wandered with you, lives in my imagination. Where the songs are passionate, and the smile is passionate, and the kiss is ardent, for you put your heart in it. And so I'm dreaming of Brazil. Tudo bem, eu mereço. Depois de eu ter tocado o Xanadu ontem com aquele toque miserável que parece. Não, eu mereço. Não, tudo bem. Valeu. É, querido, o saco é brabo. É que samba rima com rumba. E não adianta, eles não conseguem ver a diferença. Mas, de qualquer forma, fizeram muito sucesso com essa versão aí. Na verdade, foi lançada em 49, mas estourou em 1950. Então... Vamos para os anos 60 agora, por favor? Vamos para me poder dar risada em paz. Tá, essa é lindíssima. Tutti mi dicono buon Natale, ma che ne sanno di questo Natale? No, non mi aspettano giorni di festa, io sono rimasto senza te. Tutti mi dicono buone vacanze, ma che ne sanno di queste vacanze? Ore che battono fuori dal tempo, io non ho scampo senza te. Dimmi amore dove sei, io ti aspetterò, lo sai, quando tu ritornerai. Perdonerò, perché mi dicono buon Natale, ma non lo vedono che io sto male. No, non mi aspettano giorni di festa, io sono rimasto senza te. Sei, io ti aspetterò, lo sai, quando tu ritornerai, perdonerò. Tutti mi dicono buon Natale, ma che ne sanno di questo Natale? A poco io t'ho perduto, c'è un posto vuoto vicino a me. Buon Natale, cara, buon Natale. Auguri, auguri, auguri a tutti. Auguri a te. Buon Natale. Auguri a lei, il suo sorriso. Marco Antônio. Obrigado. Essa canção, então, gente, está na década de 60. Essa canção é de 1963, não fez sucesso. o cantor Alfredo Bongusto, mais preciso Fred Bongusto, cantou Tutti Mi Dicono, ou seja, todos me dizem. Né? A gente vai ouvir daqui a pouco um dos maiores êxitos dele, um trechinho, uma canção que eu idolato, chamado Mi Insegnaste Tutto, ou também Mi Insegnaste Tutto dell'Amore, né? Ou seja, Mi Insegnaste Tutto do Amor. Uma canção de 73, a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, ele nasceu em Campobasso, em abril de 35, foi até, por sinal, vereador em Bari, na Itália, nos anos 90, e até o Silvio Berlusconi até o presenteou daí com título, assim, celebrando os 50 anos da carreira dele, né? Era uma espécie de um prato de prata, homenageando o Fred Bongusto pela o que ele contribuiu para a cultura italiana, né? Claro, muita gente acabou até pensando, poxa, mas se o Picareta, o pessoal deve estar pensando, né, do premier esse, do Berlusconi, deu... Gente, por favor, vamos tentar separar as coisas. O cara é um mega talento, tá? Ninguém está falando aqui da carreira dele, como ele foi. Eu nem sei como é que ele, como é que supostamente foi a recepção dele na carreira dele como vereador. Mas, de qualquer forma, falar de filmes que ele compôs trilhas para vários filmes e tem também canções em vários filmes. Então, ele pode ser ouvido, o Fred Bongusto, em Adeus Gringo, que é um clássico do faroeste com Giuliano Gemma. Tem um filme também chamado Um Dopo L'Altro, que era, em português era Cada Bala Uma Morte, que é com Richard Harrison, que é um americano que, na verdade, por ter recusado o papel por um punhado de dólares, aconselhou um amigo dele desconhecido na época, que era o Clint Eastwood. Né? O Clint Eastwood meio que deve, de certa forma, a carreira ao Richard Harrison, que fez muito bang-bang também europeu. O Bongusto compôs parte da trilha, por sinal, desse faroeste, né? Cada Bala Uma Morte. Ele também pode ser ouvido no Matrimônio Italiano, que é um clássico do Vittorio De Sica, com Marcello Mastroianni e a Sofia Loren, e vários outros. Então eu vou tocar um trechinho, por favor, da canção dele de 73. Mi insegnasti tutto dell'amore, tutto il bene e il male nel cuore, ma poi finì tra noi la mia vita, non ha domani. Mi insegnasti a vivere con te. Ora come faccio senza te? Marco Antônio. Olha, o João é uma pessoa que fica dizendo sempre que não tem coração, que quando vão abrir, quando ele faz cirurgia, as pessoas vão enquanto coração. Me desculpa, João, com o Fred Bongusto, acham o teu coração. Tá? Não adianta dizer não. Olha, que... não acha não, viu? Pra achar meu coração, você tem que tocar Todd Rundgren, que é meu amigo. Não, tudo bem, mas por favor. Que tá? É meu amigo. Assim, não, ele é fantástico. Pelo menos. Não, ele é fantástico. É? Chega, não, ele é fantástico. Fred Bongusto é fantástico. Por favor, me dá esse crédito, por favor. Eu gosto da música italiana, gosto dos cantores italianos e Fred Bongusto é fantástico. Não, fantástico, tá. Maravilha. Gente... Nicola de Bari, sabe? Nossa. Por favor, por Pepino favor. Pepino de Capri, sim, sabe? Sim, John Foster. É um cancioneiro italiano mesmo que infelizmente não faz, né? Não tem mais repercussão ao redor do mundo, mas que fez muito sucesso na América do Sul, Brasil e Argentina. Fez, fantástico. 60, 70, pois é. Vamos agora para os anos 70. É uma canção de 79 na minha casa antiga. É o Noite Ilustrada, é um samba. Gosto dele. Escrever um dia a casa antiga, meu solar, visão amiga das memórias que eu guardei. Achei-a já num tempo bem distante, mas entrei e segui adiante. Numa sala me encontrei. Havia ali uns ganchos na parede, onde a gente armava rede para os sonhos embalar. Em tudo um tom de rosa, esmaecido machucando devagar. Ah, esse voltar à casa antiga, meu solar, visão amiga, dá vontade de chorar. Eu quis rever um dia a casa antiga, meu solar, visão amiga, das memórias que eu guardei. Achei-a já num tempo bem distante, mas entrei e segui adiante. Numa sala me encontrei. Havia ali uns ganchos na parede, onde a gente armava a rede para os sonhos embalar. Em tudo um tom de rosa esmaecido, como a cor de um bem perdido que ficou no meu olhar. Sempre essa visão da minha infância, um amor lá na distância, machucando devagar. Ah, esse voltar à casa antiga, meu solar, visão amiga, dá vontade de chorar. Antiga, meu solar, visão amiga, dá vontade de chorar. Marco Antônio, que maravilha. Você recebeu um elogio aqui do meu amigo o João Paulo, amigo de mais de 30 anos, abraço, João Paulo. Investigador de polícia, disse o seguinte: desse jeito até o pai, a mãe dele, as tias vão sair do túmulo dançando. Parabéns pra você, viu? Obrigado, é João Paulo, né? João Paulo. Valeu a força, querido. Meu amigo, meu irmão de fé, meu camarada. Sensacional, obrigado pela força mesmo. Ó, gente, essa canção, Casa Antiga, essa versão foi gravada em 79, lançada em 79, desculpa, um dos maiores hits dele foi a clássica Atire a Primeira Pedra, né? Esse cantor é o Noite Ilustrada. A canção que a gente vai ver um trechinho agora daqui a pouco, é um clássico, Atire a Primeira Pedra, também foi gravada pelo Ataúfo Alves em 55, Demônios da Garoa, pelo Nelson Gonçalves, por sinal até o timbre de voz, né, do Noite Ilustrada lembra, né, do Nelson Gonçalves, e pelo Orlando Silva. Pelo Orlando Silva, acho que fez a primeira versão, se eu não me engano, que é de 43. Até por isso, eu quero agradecer ao roqueiro de Goiânia, Shakerman Sandoval Neto, amigão meu, que ele me ajudou, isso, ele entende muito mais a mente de samba do que eu, e eu pedi uma força para ele, que eu não estava conseguindo achar data exata, e ele me passou as informações. Então, um abração, amigão aí de Goiânia, Shakerman. Então, deixa eu ver... por que foi citado Noite, né? Porque vou falar um pouquinho da bio dele, né? Ele nasceu em Pirapetinga em 10 de abril de 1928, faleceu em Atibaia, 28 de julho de 2003. O nome dele de batismo, Mário de Souza Marques Filho, né? Esse apelido Noite Ilustrada foi dado para ele pelo comediante Zé Trindade, né? Famoso do bordão Mulheres Cheguei, né? Então, bordão da minha vida, só que não funciona comigo. Mas de qualquer forma, o Mário de Souza Marques Filho, o grande Noite Ilustrada, ele coloquei ele aqui, não só porque a canção é maravilhosa, mas também porque a gente antes falou, né, a gente estava conversando com o grande Clery Cunha, e um dos filmes dele de maior sucesso é Pequena Órfã, que tem canções que o Noite Ilustrada aparece como ator e canta no filme, né? Então, quis fazer um link assim com grande, grande Noite Ilustrada. Então, querido, vamos para os anos 80, por favor? Não, tem um pedacinho, não. Não, calma. A primeira pedra. Calma, não precisa pressa, não. Tá. Vamos valeu, lá, Fufunha. Covarde, sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai. aquele que não sofreu por amor. O pai que sei que lhe podem chamar, porque dá um calo no peito esta dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai, aquele que não sofreu por amor. Eu sei que vão censurar o meu proceder. Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer que eu voltei pra me humilhar. É, mas não faz mal, você pode até sorrir. Perdão foi feito pra gente pedir. Perdão foi feito pra gente pedir. Covarde, sei que me podem chamar, porque não calo no peito esta dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai, aquele que não sofreu por amor. Eu sei que vão censurar o meu proceder. Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer que eu voltei pra me humilhar. É, mas não faz mal, você pode até. Perdão foi feito pra gente pedir. Perdão foi feito pra gente pedir. Nessa altura, o pai, a mãe, a tia do João Paulo já estão sambando, viu? Já saíram do túmulo. A minha cabeça foi colocada a prêmio com o que eu vou dizer agora, mas, quer dizer, nunca tentei passar por expert em samba, muito longe disso, mas... Pelo pouco que eu conheço, me desculpe, eu prefiro mil vezes o samba feito em São Paulo do que o samba feito no Rio. Não, falando sério, assim, né, Demônios da Garoa, essa pegada meio crônica do dia a dia, eu acho, nossa, maravilhoso mesmo, e mais ou menos obrigado pelo espaço. Vamos para os anos 80? Então, vamos, depois dessa é melhor você parar de falar. Por favor. La mer est un pays désert où la magie s'opère à peine quitter la terre. Et la mer, quand tu t'en vas comme ça sur elle, est comme un tapis de ciel. Entre deux univers, là-bas, sous d'autres latitudes, tu vois la croix du sud danser dans les matures, et tes yeux s'emplissent peu à peu de bleu, comme si déteignaient sur eux les hautes solitudes. Regarde la mer, c'est un pays qui nous ressemble à sa manière, des infinis qui se retrouvent dans la lumière, qui font qu'on a toujours le cœur en croisière. Regarde la mer, on ne sait plus où est le phare, où est l'enfer. Bateaux fantômes errant au pied des cordillères. Entre nous deux, il n'y a plus que la mer. Alors, elle chante à chaque étrave des histoires de naufrage, d'amour perdu en mer. Les sémaphores vers les vallées des vagues hautes envoient tous les gardes-côtes et les hélicoptères. Regarde la mer, c'est un pays qui nous ressemble à sa manière, des infinis qui se retrouvent dans la lumière, qui font qu'on a toujours le cœur en croisière. Regarde la mer, on s'y retrouve, on s'y regarde et l'on s'y perd. L'un est ici, l'autre là-bas, à Buenos Aires. Entre nous deux, il n'y a plus que la mer. Regarde la mer. Marco Antônio. Obrigado. Então, essa canção aí de 89, Regarde la mer, ou seja, lembre-se do mar, cantor Pierre Bachelet. Assim, ó, eu não estou podendo ver o João agora, mas não sei, mentira, eu pagaria R$5 para ver ele agora. Por favor, João, sabe que quando a gente fala francês, ó, o Pedro, a gente tem que fazer biquinho. Tu poderia, por favor, Pierre Bachelet, tu poderia falar Pierre Bachelet? É o seguinte, Pierre Bachelet. Ah, o João é tão macho que nem falando francês ele faz biquinho. Não tem essa, não tem essa, é Pierre Bachelet. Tá? Agora, se você quer. Carioca pro Bachelet. Se você quer Pierre Bachelet. Ah, tá. Ai, falou que era R$10 pra ver a cara dele, pelo amor de Deus. Olha, mas não se esqueça o seguinte: La gente pode falar também Bachelet. Ah, tá, Bachelet. Tá bom, tá bom. Como la presidente de Chile. Ex-presidente de Chile, Bachelet. Então, ele nasceu, o Pierre Bachelet nasceu em Paris em 25 de maio de 44, faleceu em fevereiro de 2005. Parisiense, né? Ele um dos reis da canção, digamos assim, de motel. Os trabalhos dele mais famosos foram, ele pode ser ouvido em filmes como Emmanuel, né? A gente vai vir daqui a pouco um trechinho do grande hit dele, canção feita para o filme, foi composta para 74. A 73, 74, ele também pode ser ouvido na trilha sonora do filme História do O, foi também Fire de Ox, fez bastante sucesso também, mesma pegada, né, que lance de, eu diria assim, pornô chique, né, ou seja, erotismo para a gente classe média que não tem, que tinha pelo menos vergonha de dizer que gostava de pornografia. Então era um lance assim, bastante filtro na lente e aquele lance bem, aquele sexo simulado assim, metido a high class. No caso, ele também, o Bachelet também pode ser ouvido na sessão lá do Emmanuel 5, do Emmanuel 7, também num filme, tem um filme sobre colonialismo francês, dirigido pelo Jean-Jacques Cugnot, que é o futuro realizador, na época, né, era o futuro realizador da Guerra do Fogo e do Nome da Rosa, que era um filme chamado Branco e Preto em Cores, ou Preto e Branco em Cores, que é um filme sobre colonialismo francês, um filme bem bacana, que passou no Brasil, eu não me lembro exatamente a data, mas acho que faz mais ou menos uns 35 anos. No caso, o Bachelet, essa canção dele que a gente ouviu em 89, não fez sucesso, né, o Regard de la Mer. Vamos tocar um trechinho, então, do mega hit dele, Emmanuel. Mas não esqueça que pornô chique não era Emmanuel, não era La História do... Pornô chique era Behind the Green Door, tá? O Behind the Green Door, o pessoal que não viu, The Devil... é bastante, mas ele vai até o fim, ele é explícito, o que a gente está falando aqui é tudo simulado. The Devil e Mr. Jones. Exatamente, dá pra cá de Mr. Jones. Fantástica, fantástica, vai. Vou lá. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, rester sage, l'amour est un. Marco Antônio, mas teve mais Emmanuel que Star Wars, né? Nossa, seriado TV, só para ter uma ideia, traduzido por que seria dólar, né, na época, os francos que gastaram no primeiro Emmanuel seria o equivalente hoje mais ou menos a o custo do filme, né? Cerca de 750 mil dólares. Sabe quanto que é possível que tenha rendido mundialmente mais de 95 milhões de dólares? Sério? É. Exatamente, então custou, seria uns 750 mil dólares hoje em dia, e a gente adaptando, né, a inflação, seria hoje uns cerca de 95, 96 milhões de dólares. É um dos maiores sucessos da relação, né, investimento e financiamento, e quanto rendeu, é um dos maiores da história. Fez a carreira da Silvia Cristel, até no final da carreira ela estava meio renegando, né, mas ela fez várias versões. E o filme gerou imitações ao redor do mundo e, quer dizer, um mega, mega sucesso. Você sabe, desculpa, é isso. Não. Que me deixa irritado. Não, estava renegando. A Andrea True nunca renegou a vida dela que... de atriz pornô. E quando parou de cantar, voltou a ser atriz pornô numa boa. Perguntaram para ela, mas como? Ela falou, eu gosto. Por exemplo, o Charlie Sheen, por exemplo, eu já vi, sem mentira, ele dando entrevista todo orgulhoso quando trabalhou com o Clint Eastwood naquele filme O Profissional do Perigo, e não estou admitindo, um ano depois, quando o filme foi fracasso de bilheteria, ele dando entrevista dizendo que não tinha gostado da experiência. Então, quer dizer, tem gente que parece que mede pela renda, né? É. Então, eu acho isso uma sacanagem. Mas, de qualquer forma, o Emmanuel, como a gente falou, a canção que a gente tocou, a canção tema do primeiro filme. Ah, só mais uma coisinha também. O Pierre Bachelet também fez, também pode ser ouvido na trilha de um filme chamado, no Brasil era Gwendoline, As Aventuras de Gwendoline, que era baseado em uns quadrinhos adultos que misturavam aventura meio Indiana Jones com sadomasoquismo. Era um filme atestado pela Toni Kitten, que era ex-namorada do rocker David Coverdale, do Whitesnake. Então, eu me lembro que esse filme fez um certo sucesso no Brasil. Então, querido, é isso aí. Agradeço pelo Até espaço. Quinta. Até quinta-feira, tá? Um grande abraço. Obrigado, deixar estender um pouco aí. Imagina, tá bom? Obrigado a você. Grande abraço, gente. Tchau, Marco Antônio.